está diferente. Acordo logo cedo, penso e olho pro céu. Ninguém se entende nessa torre de Babel. Os polícia tô ligado, não dão a mínima. Puxam o gatilho e atiram na escondida. Molecada fumando crack na Praça da Sé. Uma boca faminta menos, no fome zero. Vendem armas apreendidas sobre nossos olhos. Vendo a gente se matar, eles ficam de fora. É hora de lutar como Chico Mendes fez. Tiros no escuro e ele não teve vez. Eu quero um mundo melhor. Mas se a gente fala demais, nossa vida vai embora. Vamos fazer diferente. Valorize a amizade, a ignorância, passem pra frente. Para os irmãos sangrando à toa, isso há muito tempo me magoa. Como isso pode ser assim? Como o diabo leva a vida de um brother de mim? Queria voltar e brincar como um menino, mas está diferente. E é assim que é. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Damn, yeah. Oh come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Nada está diferente. Racismo dominando a gente. Ignorância e ódio faz desgraça na mente. Espero e quero poder mudar isso aqui. Um lugar melhor e no podre poder pôr um fim. Tire a maldade das pessoas pra agir em paz. Porque o negro e o branco fumam crack demais. E a gente só arrepia quando mata à toa. Tem que ser esperto e ajudar na boa. E mesmo que façamos a mente, nós estamos preparados pra ver o negro como presidente. Não é segredo, é o que é. Cadeia cheia, prisão lotada só pros pobres, né? Certas coisas sempre são as mesmas. Tentam mostrar diferente, querem enganar a gente. Como o céu pode ficar azul se a raça é diferente, nos faz matar um a um? Tem que ser do jeito fácil, eu sei. Faço meu corre também. Você complica demais, eu sei. Vendendo crack pros meninos. Quero ter o meu. Pera aí, mas é assim que é. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Damn, yeah. Oh come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Temos que fazer diferente. É hora de nós, como seres humanos, fazermos diferente. Vamos mudar o jeito dos meninos, vamos mudar o jeito que a gente vive e vamos mudar o jeito que a gente se trata. O jeito antigo não estava funcionando, então depende da gente fazer o que for pra sobreviver. Nada está diferente, será que meu irmão não pode ser feliz? Sem guerra nas ruas, debaixo do nosso nariz. No lugar de guerrearem a fome, preferem guerrear e se matar por drogas. Nunca cometi um crime, nunca matei nenhum. Sou o Guinness, base Tupac, cada um. Aprenda a segurar a sua onda. Os invejosos crescem os olhos quando eu tô com a minha banca. Eu tô ligado, isso é assim, isso é pra mim, mas não é o fim, não. Aprenda a segurar a minha onda. Tô ligado dessa vida, ela é muito louca. Esse é o som da minha ferramenta. Quem não gostar é uma pena. Minha mãe nunca me criou com besteiras. Vou levando a vida dessa maneira. E enquanto eu aqui estiver de pé, vou representar na fé. Sem dinheiro, só na correria. Vai. Esse é o meu dia a dia. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. My brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Some things will never change.